melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Chitãozinho e Xeradó, fechou o bloco, Fogão de Lenha, Mato a Cobre, Mostra o Pau, João Victor e Rafael, também tivemos de Paulo e Paulino, Tô Sabendo, ainda César e Paulinho, Outra Vez, também tivemos aqui o Chitãozinho mais o Xeradó e a música Página Virada. Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo. O melhor do passado de volta na sua rádio. Esse é o nosso Baú Sertanejo. Hoje, super sexta-feira. João Carreira e Capataz. Semo porque semo. Depois, Mato Grosso e Matias. De igual para igual. Demorem, mas cheguem. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Demorem, mas cheguem. Nós semo caipira mesmo. Semo porque semo e também porque queremos. Semo porque semo e também porque queremos. Nós não é tatu, mas nós gosta de raiz.

deste seu coração dizer que está tudo acabado. Eu não sei mais porquê, já não dá pra viver lado a lado. Você me levou por caminhos cercado de flores, grama verde no chão. Depois nele plantou espinhos, destruiu as flores, veio a desilusão. A luz que você me mostrou hoje já se apagou, devolveu meu passado. Eu sigo com o meu tormento a todo momento, sem você lado a lado. Foram tempos assim, com você junto a mim, que felicidade. Foram dias de paz, nosso amor foi demais, foi amor de verdade. Mas não sei a razão desse seu coração dizer que está tudo acabado. Eu não sei mais porquê, já não dá pra viver lado a lado. Você me levou por caminhos cercado de flores, grama verde no chão. Depois nele plantou espinhos, destruiu as flores, veio a desilusão. A luz que você me mostrou hoje já se apagou, devolveu meu passado. Eu sigo com o meu tormento a todo momento, sem você lado a lado. Eu sigo com o meu tormento a todo momento, sem você lado a lado. Mato Grosso e Matias, volume 13, lado a lado, Jean Giovanni, Sonho de Nós Dois, ainda Chitãozinho, mais o Chororó, com a música Sinônimos. Mato Grosso e Matias também cantou outra moda aqui em nosso baú, de igual para igual. O João Carreira e Capataz também passou por aqui, Semo porque Semo. Ó, daqui a pouquinho após o intervalo, vem modão de Chico Rei Paraná, se liga aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Sempre as melhores músicas tocam aqui no Baú, Baú Sertanejo. Tá pintando agora a moda bonita, tem Chico Rei Paraná, Amor Rebelde. Na sequência, Renê, toca! Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer. Sua alegria é me fazer sofrer. Por seu amor, por te querer. Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho. Deixa de lado este seu jeito mesquinho. Caso contrário, eu terei que te esquecer. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando a gente deixa de amar. Às vezes quando encontra um amor rebelde assim, de tanto amor a gente acaba por odiar. Às vezes querendo a gente deixa de querer. Às vezes amando

Alegre Solimões, ano de 2013, a música Temporal de Lágrimas, César e Paulinho em Cantos da Natureza, Rick o Renner, de 1994, Doido de Amor, René, toca. Ainda nós conferimos o Chico Rei Mais do Paraná, Amor Rebelde. Daqui a pouco tem a sua música preferida. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Essa é a nossa festança aqui no seu rádio, sempre recordando os grandes sucessos, as músicas que marcaram épocas em nosso cenário sertanejo. Você tem a oportunidade de ouvir aqui em nosso Baú Sertanejo. E é um prazer imenso, viu, comunicar com tanta gente maravilhosa, ouvintes de longe, de perto, você que está me ouvindo no seu trabalho, está na sua casa, está no seu carro também, está, olha, onde quer que esteja, está na fazenda, né, o pessoal das fazendas também da região toda aqui, ó. Aquele abraço carinhoso para vocês todos e nas fazendas aí, tá bom? E agora tem mais um modão, tem para você o Chico Rei Mais do Paraná, a música lá do volume 12, Eu Te Preciso, depois Jean Paulo e Michel. Feito vento no capim, me vejo enfeitiçado, me fisga o coração. Mais uma vez me encontro em suas mãos. Pra mim não faz sentido a razão, tornei-me dependente da paixão. Atiça os meus desejos, segredos de mulher. Essa dona faz de mim o que bem quer. Vai a noite, vem o dia, só não vai a esperança, me trazendo alegria. Meu brinquedo de criança é meu ponto de partida, é meu ponto chegada, faz de mim o seu menino, minha doce namorada. Eu te preciso como a noite do luar, como sonho pra sonhar, como pão que me alimenta. Eu te preciso feito rio buscando o mar, feito a a noite vem o dia, só não vai a esperança, me trazendo alegria. Meu brinquedo de criança é meu ponto de partida, é meu ponto de chegada. Faz de mim o seu menino, minha doce namorada. Eu te preciso como a noite do luar, como sonho pra sonhar, como pão que me alimenta. Eu te preciso feito rio buscando o mar, feito água pra molhar, feito um filho que amamenta. Eu te preciso como a noite do luar, como sonho pra melhores. Baú Sertanejo. Música.

jamais te esquecer. Baú Sertaneja. Estamos separados. Eu aqui continuo apaixonado por você. Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe. Estando longe de você, eu vivo triste a sofrer. Você é um remédio pra minha cura. Basta só você voltar. Você estando a meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Nessa doença só você é um remédio pra minha cura. Basta só você voltar. Você estando a meu lado me dá força, coragem pra que eu possa caminhar. Sabe, amor, felicidade para nós ainda existe. Estando longe de você, eu vivo triste a sofrer. Nessa doença só você é um remédio pra minha cura. Basta só você voltar. Você estando a meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. Nessa doença só você é um remédio pra minha cura. Basta só você voltar. Você estando a meu lado me dá força, me dá coragem pra que eu possa caminhar. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Eu já não suporto mais brigar com ela. Eu já não suporto mais falar com ela. Eu já não aguento mais tanta loucura. Todo dia a mesma coisa, toda noite essa frescura. Ela pensa que é demais que morro por ela, que sou frágil, sou mais um na vida dela. Ela pensa que sou seu apaixonado, mais um bobo alucinado que faz tudo que ela quer. Ela pensa que é demais uma loucura, um avião lá nas alturas, um arraso de mulher. Mas eu nem ligo pra ela.

coração, coração sem juízo, foi lá que escutei as primeiras violas tocando ao luar. Sei lá saudade assim, a lembrança maltrata demais pra mim. Eu preciso voltar. Eu quero somente uma casa de porta e janela pra mim e pra ela. Vai ser bom demais assim. Melhores. Baú Sertanejo. Numa rua da cidade grande, em meio a olhares tão distantes, você apareceu. Feito um raio que ilumina, uma estrela que caiu no chão, veio em minha direção e eu não soube o que fazer. Pra fugir do seu olhar e de você. Pintou o clima da paixão, quem sabe essa história vai rolar. Você é real, coisa natural, magia ou pura sedução. Você pegou em minha mão e eu não soube o que fazer. A fugir do seu olhar e de você. Os meus sonhos você faz acontecer. Já não dá pra imaginar eu sem você. Sem você. Demorei pra encontrar alguém assim. E eu não vou deixar você. Com olhar, posso tirar sua roupa. Deixa eu voar no céu da sua boca. Presente de Deus, ter você no meu caminho. Com você nunca vou me sentir sozinho. Só com olhar, posso tirar sua roupa. Deixa eu voar no céu da sua boca. Presente de Deus, ter você no meu caminho. Com você nunca vou me sentir essa história vai rolar. Você é real, coisa natural, magia ou pura sedução. Você pegou em minha mão e eu não soube o que fazer. Pra fugir do seu olhar e de você. Os meus sonhos você faz acontecer. Já não dá pra imaginar eu sem você. Sem você. Demorei pra encontrar alguém assim. Eu não vou deixar você fugir de mim. Só com olhar posso tirar sua roupa. Deixa eu voar no céu da sua boca. Presente de Deus, ter você no meu caminho.

as gargantas de ouro do Brasil. Fechou mais um bloco. Tô rindo de quê? Ainda César e Paulinho cantou com a gente a música Só Por Você. Começamos e também com Bruno Marrone, Recaída, Zezé de Camargo e Luciano, lá de 2001, Só Com o Olhar. Ainda Rick e o Renner, de 1997, Pra Ela e Pra Mim. Daqui a pouco tem as últimas do programa. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Já caminhando para o nosso finalzinho do Baú Sertanejo, tem agora Thiago Machado e Elinho, Safado e Vagabundo. Depois tem Chico Rei Paraná, do volume 14, a música Nunca Fui, aliás, Nunca Fui o Homem do Seu Coração. Vai lá! Você, boteco, conveniência até amanhecer. Todo dia a mesma coisa. Agora fiquei solteiro. Homem que gosta de farra. Não tem mulher que dá jeito. Mais uma lá do fundo. Eu sou da farra, eu sou da rua, safado e vagabundo. Aproveita e traz mais uma. Mais uma lá do fundo. Eu sou da farra, eu sou da rua, safado e vagabundo. Agora fiquei solteiro. Homem que gosta de farra. Não tem mulher que dá jeito. Aproveita e traz mais uma. Mais uma lá do fundo. Eu sou da farra, eu sou da rua, safado e vagabundo. Sertanejo. Você veio feito chuva no deserto, onde a terra tinha sede de beber. No meu corpo cristalina, germinou uma semente e fez crescer. Foi assim o nosso amor desabrochando, seus encantos me levando a você. O seu beijo foi a chave do pecado que deu vida ao meu viver. Por nós dois eu fui fazendo tantos planos. Só Deus sabe o que eu fiz por te querer. Feito nuvem que se perde no espaço, perdi você.

precisamos conversar. Senta aqui, tem tanto pra falar. Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração. Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção. Arrependi, resolvi te procurar. Sei que errei e você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo meu destino. De homem eu virei menino e agora estou em suas mãos. Eu sem você sou passarinho sem voar, sou como um rio sem o mar, sou o verão sem ter calor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Arrependi e resolvi te procurar. Sei que errei, você tem que perdoar. Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas. Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas. Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada. Você marcou a ferro e fogo meu destino. De homem eu virei menino e agora estou em suas mãos. Eu sem você sou passarinho sem voar, sou como um rio sem mar, sou o verão sem ter calor. Oh, meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Meu amor, volta pra mim, preciso do seu amor. Guilherme Santiago passou por aqui também, Jorge Matheus, e ouvimos agora por último aqui Eduardo Costa, Rasgando Madrugada. Começamos aí com o Chico Rei Mais do Paraná, Nunca Fui Homem do Seu Coração. Nesse bloco também começamos aqui com o Thiago Machado e Elinho, Safado e Vagabundo. Olha, chegamos ao final do nosso Baú Sertanejo, na sua sexta-feira. Para você, um bom fim de semana. Estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.